Juliette, 223. 98, meia dúzia de milhas para girar direito. Tô bloqueado, 698. 5 milhas mais à frente será autorizado girar direito. Gente, 18. É o papá, papá, Sierra, Foxtrot. Oceano 6321, chame Recife 260. 260, obrigado, um bom trabalho, senhor. Boa. Sierra, Golf, Foxtrot, não é isso? 98, grato. Bono para o táxi com PAP de 5-4, autonomia de 3 horas e 40, alterna Salvador. 5241, livre táxi, pátio Índia Alfa, quanto espera 18-95, 1010, boa viagem. Pátio Índia Alfa, quanto espera 18-95, grato, bom trabalho. Ok, o Sierra Golf Foxtrot, o plano é para 19-15, é isso? Chama estabilizado. Direito 70 para o lote, reportará, 1-8. Professor 2704, atinge bandeiras no meio. Positivo 2704, por via direita agora, vou ir na proa 075 para interceptar o localizador e aguarde transferência. Direita 075, localizador, 9-1-1. Paulo Golo na 649, por via de acionamento, posição 8. Posição 8, aguarda só um instante para iniciar o 9-1-1. Aguarda 4-9. 2231 dará passagem ao aeronave da Trip e após prossegue Juliette, remota 14. Após o Trip, Juliette, remota 14. Agora sim, alto e claro sem chiado, o Golf Foxtrot. Posto e aceito 1802, desça para altitude de tráfego, frequência livre. No meu sistema, a guarda de coordenação conhece, vou coordenar o Sierra Golf Foxtrot. Tá, 3155 autorizado, decolar 110 grau 099. 1700 pés. Para o 204, 77 pés. Azul 6918, livre ali. Livre, reporta lá. O 807, ventilação, direita, proa 230. Descendo para 2000, delimitado pelo localizador. 230, 2000, de 20 localizador, no 807. Seu ponto de espera, TRIP 5241. Tá, ok, deixa eu ver se tá bom. Certo. 2704 interceptou o localizador. Afirmativo, está estabilizado no localizador 2704. Ok, autorizado, cheque pré-pouso, uma milha para o externo, torre 1-1-8-95, 2704. 2704, torre 118-95, obrigado. É o 3145, pronto para a cópia. Salvador, Força Aérea 2704. Força Aérea 2704, chame final normal, pista no zero. Trip 5241, completar o alinhamento, autorizado decolar. 100 grau 099. Informação do TRIP 5241 com referência à esteira de turbulência. O Airbus está atingindo 1800 pés e ainda não iniciou curva à direita, mas já está alguns segundos para iniciar. Decolagem, o Eco Vitor Golf 1 a 1. O 3145 está pronto para quatro, já teria nota 4. Salvador Galeão, nível 380, via Upper Zulu 10, Pistono zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1, 19.8, transponder 5566, no TAN 3145. 320 Galeão, Pesolo 10, decolada 10, curva direita, da El, Leda Bridge, 19.8, 5566, 3145. Portão 4, chame pronto. Para. Oxalém 6314, copia? 6314. Salvador Petrolina, um nível 340, rota Pesolo 2, 0. Pistão 0, curva à esquerda, saída Momo Flock. Controle 1, 19.8, transponder 5574, Oxalém 6314. 1895. Estou a 18.95, obrigado, até daqui a pouco. Até, Gol 1755, vetoração, direita 230, desça para 2000, limitado pelo localizador. 09. 0274, trem fixo, desculpa avisar o motorista. Trem fixo, gente. Trip 5241, decolou 06, chame o controle em 1.9.8. 1.9.8, 5241, grato, senhor, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 6918, 2.5 para o 372 no IADS, à vista. Boa tarde, chame final normal com o trem baixo travado, azul 6918. Assim o faremos. 10, boa viagem. 10, boa viagem, 10, boa viagem. 5241. O 807 reduza para aproximação, cheque pré-pouso. Reduzir lá, 1207. 49, livre táxi, pátio, Índia Alfa, fonte de espera 1895, 1010, boa viagem. Confirme aí, sequência da torre? 11895. No solo 07, libera a esquerda para parte militar. Força aérea 2704. Torre Salvador, no 807, final, batalha de Savato, na sua escuta. Número 2, chame passando Simbra. O Boa Noite 07. Ok, Boa Noite 07. Papá, papá, Eco, Vitor Golf, autorizado a alinhar e manter o 97. Confirmando azul 4118, está no ponto de espera da 10. Ciente, número 1 no para decolar. Uma sequência de 3 aeronaves para pouso. São seus tráfegos. Previsão para decolagem mais de uns 7 minutos. Ou 5 minutos. 4118. Sem problema, cara. O 6918, 2.5 agora, baixo travado. Azul 6918, pista livre. Autorizado pouso, 1.00 grau, 089. E o pouso na 1.0, 6918, obrigado. Golf Kilo, confirme seu nível para Macaúba. Habilidade para essa frequência. Gente, frequência livre. Portanto, 755, intercepta o localizador, livre LS, 7 milhas para o externo, cheque o trem, chame a torre, 11895, voo 755. Azul 6918 no solo azul 10, libere a direita na Fox, o Eco, solo 121 no decimal 9. Solo 219, levando aqui na Eco azul 6918, obrigado. Anotei a sua solicitação. Muito grato, na escuta 5241. Mantenha a posição alinhada na 17, a número 2 para decolar de Salvador. Eco Victor Golf. Autorizado. Obrigado. Tempo da Gol, boa tarde. Boa tarde, número 2, aproximação. Chame passando Simbra com o trem embaixo travado. Chame passando Simbra. Pelo operador, boa tarde, eu sou o Menado Leão, pelo Bruno Pedro. 6918, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Repete Juliette. 089, boa noite, 07. Sim, boa noite, 07. Aqui eles estão em contato com o Recife, alguém aguarde. 3, 2, 1, 7, sem restrições até 2000. Trip 5241 no direto, conquista. Trip 5241. É o 5241, prossiga. Autorizado. Autorizado, Vitória da Conquista, presente, muito grato, 5241. Pode voador? Pode. Obrigado. Uno 807, no solo, zona 2, libere a direita na Delta, dê passagem ao tráfego à sua esquerda, chame o solo 121 no decimal 9. Delta, manda passagem ao colega da semana, solo 121. Autorizado, 755? Pista livre, autorizado, pouso 090 graus 079, gol no 755. 755. 399, sente da informação Oscar? Sente do horário possível cópia para convoio? No 399, chamou? Correto, uma boa tarde. Boa tarde, no 399, número 2, aguarde a cópia, ajuste no 090. Grato, aguardando. Dai ao Leda? Afirmo, dai ao Leda. O azul 6918, mantém a posição antes da Juliette. Tanto Juliette manterá, 6918. 1807, a sua escuta. Reporte antes da Juliette. Conta da 207. Solo, bom dia, o Rio 9649 para observação de tráfego, ciente da novembro. É o Rio 9649 para Recife, aguarde a cópia, milha 10. Aguardando a cópia. 2545. 1245, 35, 67. Primeiro que eu falo para os ordenados de noite, eu não estou pronto para parar, né? Portão, faz parada para Azul 698. Portão 3. Ah, tá ok. O 3145 para o táxi, tá com 60, 4 horas, Guarulhos alternado. Direita, ponte espera, 1895, 1010, boa viagem. Direita, 1895, boa. Pode prosseguir o Azul 698, como é que ele conta? Juliette, portão 3. Obrigado. No 80 segue, no 807 segue o Azul, portão 1. Segue o Azul, portão 1, no 807. No 8, confirme a razão normal e que entregará até o nível 100. Em torno de 2000. Ciente. Pista livre autorizado a decolar. 100 graus, 109 entregando 2000. Azul 41, 18. 2000 até uma centena iniciando 41, 18. Azul. 7, operamos visual, ajuste 1010, chame em Vera Cruz. Positivo, transponder 5026, Juliette Vitor Thiago. Na 3217, reduza para aproximação e chegue prepouso. Tá voando visual? Visual, amigão. Vamos girar à esquerda e voar direto para o externo, 1700 pés, aguardando transferência de comunicações. Sensacional, esquerda direto externo, 3, 2, olha certo. Pila número 1, já aprovado, só um instante. Quatro, 1-1-8, decolou os 1-7, chame o controle em 1-1-9-8. 7-9-8, obrigado, hein? Controle, azul, 4-1-1-8. Azul, 4-1-1-8, controle, contato radar. Ok. Pista 9-7 com curva direita, vai ingressar no corredor Axé. Inicialmente 1000 pés estrito, aguardando a sessão do controle. Chama Salvador em 1-1-9-8 e aciona 5-5-9-7, Whisky Golf Kilo. Daqui a pouquinho, obrigado. Até. Dezenove oito, o Whisky Golf Kilo com quantos a bordo? 1895, acionamento táxi de decolagem, 1010. C0? Foi uma boa velocidade, vamos partir direto lá para a rotatória. Resolou 96, pista 90, curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 119-8, transponder 5096, gol no 399. Correto, 360, decolando 1-0 com a primeira curva direita, saída é da El Leda após o bridge. A nossa aerovia é o peso 1-6, 19-8, controle 5-0, menos transponder, depois só 6. Chamei pronto para puxa acionamento no 399. Maravilha. 11, ó. Copia. Afirmativo. Salvador Recife 390 pelo Isco 58. 90 decola, curva esquerda, Pucaracaju. Controle 119-8, transponda 5576, Rio 9649. 9649, 390, subida Pucaracaju. Uniforme 58, 118, 798, 5576. Correto, pátio 3, chame pronto, Rio. Chamará. Copia. Copia, vou 9280. Salvador Confins, nível 400, Pesolo no 6. Pista 90, curva à direita, saída da El Leda após Leda Bridge. Controle 119-8, transponda 5007, o voo 9280. 400, Confins, Pesolo no 6, sala 10, curva à direita da El Leda Bridge, 198, controle 5007, transponda 9280. Correto, 9280, chame pronto para puxa e acionamento. Caraca. Juliette, portão 8. Sierra Golf Foxtrot, prossiga. Trip 5241, chame Recife, frequência 1260. 1260, 5241, né, senhor? Boa tarde, bom trabalho. Boa. Vou chegar aqui às 18h45. Pode chamar que provavelmente deve estar aqui já o plano, ok? No 649, alinhar e manter. E manter na 649. Ciente que está iniciando, papapá, é com o Vitor Golf. Coisa no 7, no solo 21, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, tá 3. 217. Autorizado, leve manter o cabeceiro no 7. Solo tá 321, 7 na sua escuta. 3217, táxi via Alfa, reporte em show elétrico. Alfa, reporta no Brasil, 3217, tá bom. Boa tarde, papai Eco Vitor Golf. Opa, papai Eco Vitor Golf, é o controle, está em contato o radar. Azul 41118, chame Recife 251. 251, obrigado. Tá, Juliette, o TAN 3217. Juliette, portão 10, 3217. Autorizado, táxi de Juliette, portão 10, 3217. Ona 649, livre decolagem da ONU 0, vento 1, ONU 0 grau, 099. Tango Whisky, Golf, Kilo. Livre decolagem da ONU 7, vento 1, ONU 0 grau, 109. Oi, boa tarde, 3145 da Santa Plata, no ponto de espera. Tensão 3145, mantenha o ponto de espera da piscina 0. Mantém. Prossiga. Negativo, só está de volta. atende André 145. Alinho atende 3145. Whisky Golf Kilo, decolado 25, controle 119.8. Calma. 1649, decolado 25, controle em 119, decimal 8. 1298, boa. Kilo, controle Salvador. Decola com a direita, corredor a chave, 1010, radio ideal de saída 291. De cruzeiro é o 65? Afirmo. Vamos subir para o nível 65 e partir direto para a localidade de destino, informando o estimado para pouso. Eu, obrigado, vale o momento. Controle Salvador, Golão 649, passa 2300, cidadão. 649, este é o controle Salvador, contato radar. 49. 145, devidamente imperfeito, saída, manter posição durante 4 minutos, vai manter posição durante 4 minutos, é isso? Portanto, 3145? Afirmativo. Obrigado. Oi, Macaúba, zona 1957. Anotei. Dado. Eco Vitor Golf, direita bridge. Salvador, Golf 075. Eco Vitor Golf, este é o controle Salvador, vou ir direto bridge. Direto bridge, o Eco Vitor Golf. Controle Salvador, Golf 1075, mantém o 150. Golf 075, autorizado, chegada a mare, desço para 2010. Desço para 2010, como ideal na chegada a mare, Golf 075. Autoriza o ILS aqui para o diretor Chaves, já está passando quase o corpo. Tripulação em aeronave homologada de instrumento. Muito bom, hora certa 1827, autorizado, Juliette Vitor Chaves. Chaves, a intenção é cancelar após o externo e prosseguir para o 17. Anotei a solicitação. Cavalcante. Whisky Golf Kilo está agora 6 milhas afastado de Salvador, passando 2.200, confere? Afirmo. Juliette Vitor Tiara está afastado de Salvador 15 milhas a 2.000 pés, confere? Afirmo, Tilda. Positivo. Positivo. Informação do Juliette Vitor Charlie, tráfego posição 1 hora, 7 milhas, passa 2.700, é o Whisky Golf Kilo. Em ascensão visual para o 065, voando direto Macau. Paciente, o Juliette Vitor Charlie, ainda não está visual com a mesa não. Positivo, agora nós temos 1.000 pés de separação, câmbio. Que? Curso do localizador, o Juliette Vitor Charlie aguardando o light. Ciente. Papapá, Eco Vitor Golf, chame.